5, livre pouso, vento de 140 graus, meia dúzia mais, pistona 0. Livre pouso, pistona 0, igual no 85. Solo aos 41 no livre táxi à direita e para posição 3 na minha escuta, ok? Alfa Juliette, posição 3 na escuta. Alfa Juliette pro 03, no 80. Do VAS, Sierra Vitor 368, eu completo a sinal Renato, sinal 643. Sierra Vitor 368, completo a sinal Renato, agora 643. Nissan 11, request pushback and start up. Clear to push and start to report to taxi, Portugal 158. We have a pushback and start up, calling for taxi, Portugal 158. Torre 3520, aguarda, para o push, acionamento. 3520 na 2, aguarde para o push acionar. Aguarda, 3520. Confirma que o gol no 805 a posição prevista. Se é 3, o que pode já adiantar o táxi aí e entrar na última esquerda, portão 3. Assim que estacionar, pode fazer o pushback show intact. A bandeira da Gol vai ficar, tá 3-0. Salvador, boa noite, Gol 7-4. 7-4, Lucília. Atualização para Aracaju, senhor. 230 Aracaju, guarde cópia. Mais curto. Salvador, boa noite, voo no 896, cruza 180 para 150 na Mari. Via Mari, no 896 até 2010, 1015, no 015, reporte localizador. Reportará a localização até 2000 autorizado na Mari, voo no 896. Reporte nem checado final avistando. Juliet Alpha until holding short, report ready for takeoff and this frequency 158. Via Juliet Alpha, holding for runway 10, I'll call you and ready for the takeoff of Portugal 158. Passou sempre embaixo da lado, 402. Limpo 402, ventura 50 graus, 8 nós. está confirmando, apenas os primeiros 90 metros estão interditados para o 4062. É afirmativo, o que está iluminado aí está valendo. Ok. Salvador, boa noite, com 643, canal baixa travado. 643, CX, aguarde autorização de pouso, continua a aproximação. 643. Salvador, teste 3530 para o táxi, PV de 135, Avena Recife com 1310. Está livre, correção, mantém a posição, vai para o táxi. Mantendo, teste 3530. Juro solo aos 51, táxi à direita, Alfa e Kilo para o Pax 3. Aqui Alfa, Kilo, Pax 3, 640, 643. 643 está livre o pouso, vento de 150 graus, 8 nós. Livre o pouso, 643. Confirmo, livre o pouso, vento 150 graus, 12 nós. Então, 3520 vai seguir a aeronave da Portugal, é a sua direita e chama a planta de decolagem. Ok, vai seguir o Portugal, só para decolagem, tá? 3520. Meia 43, seu solo aos 54, táxi à direita, livre, Alfa e Juliette, Portão 9, na minha escuta. Alfa, Juliette, Portão 9, vou na 643. Clear, to line up and take off runway 10, wind is 150 degrees, 8 knots, 158. Clear for line up and take off runway 10, Portugal 158. TAP abaixo dos 50, o Gol 996. Autorizado, Gol. Certo. 05. Oito zero cinco Natal 370 mais de copo. Gol 606, Centro da Alfa, vai solicitando autorização para Maceió. 350 Maceió, vai de golpe. Escuta. Corre, só olha até 350, pode esperar dar um lugar para lá. Chamou outra? Tá, 350, pode parar do notário, pronto. Ah, ok, senhor, observa a corrida da nave da Portugal, depois ali mantém. Pra Portugal ali mantém, da 350. Esquerda, portão 9. Salvador, já teria autorização do 714? Aguarde com a pessoa um minuto. Certo. Se levanta para vir, tem a boa net 58. Contact na 109 decimal 351. Decimal 35 at Portugal 158. Boa noite. Boa noite. Boa noite, é Portugal 158, crossing 2000 feet, on Momo departure. Momo, then get beat, 158, on the radio surveillance. Momo, then get beat, é Portugal 158. Zero via Golf 677, intercalado da pista 1-0 com curva à esquerda, subida Pouca, transição Aracaju. Frequência do controle 119.35, transponder 5122. Conforme 230, Aracaju, Golf 677. Pouca Aracaju, decola com curva esquerda, libera 1935, transponder 5122, gol no 714. Correto, portão 08, pronto, gol 1714. Correto. Então 3520, autorizado decolar, pista 10, vento 120 graus, com 0,6 dúzia de nós. Decolar, então 3520. Voo no 805, pronto, cópia. 805, pronto. Autorizado Natal, nível 370, via UP Zulu 10. Decola da pista 10 com curva à esquerda, subida Pouca, transição Zipar. Frequência do controle 119.35, transponder 5114. 370 aprovado, Natal. Pela Pesulu 1-0, decolada 10, com primeira curva esquerda na boca de baixo. 19-35, controle 51-14, eu transpondo 80. Correto, portão 03, chame pronto para pushback e acionamento, gol 1805. Camaral 1805. Decolado aos 03-00, chame agora o controle 119-35, bom voo. Camaral, controle 1935, obrigado, boa noite. Voo no 606, cópia. Escuta. Voo no 606, autorizado Maceió, nível 350, via Upper Whisky 58. Decola da pista 10 com curva à esquerda, subida Puca, transição Aracaju. Frequência do controle 119-35, transponda 5117. Sete o gol no 606, está autorizado a Maceió. O nível vai ser o 350, vai via Upper Whisky 58, decola 10 com curva à esquerda, no perfil Puca, Aracaju. Saída 1935, aciona 5117. O gol no 606. Correto, portão 05, chame pronto para o pushback e acionamento. Gol no 606. Chamará. Boa noite, Toy. O gol no 896. Está na final da pista 10. Gol no 896. Boa noite. Tráfego avistado. Confirme visual com campo baixado e travado. Baixado checado na 11. O gol no 896. Gol no 896, autorizado pouso, pista 10, vento 130 graus, com 062 de nós. Livre pouso, 90 metros interditados? Afirmo, 90 metros. Certo. One 58, clear to fly Gibbet, position, contact center frequencies 126.85 or 125.45, so on. Direct Gibbet and 126.85, back intercept 125 decimal 45 airport 158.8. No solo 05, libere a direita na minha escuta, prossegue táxi via Alfa, reporte para ingresso no taxiway Juliette. Positivo, então a primeira direita, deu confirmada a mensagem? Direita via Alfa, reporte para ingresso na Juliette, na minha escuta, gol 1896. Alfa, reportarei para ingresso na Juliette, na sua escuta, gol 1896. Autorizado acionamento na posição posterior, sendo pronto para pushback, gol 1805. Autorizado acionamento na pushback, 1805. Recife agora, 1-2685, alterna 1-2545. 1-2685, 1-2645, tá, 3520, graças a Deus, vamos lá. Ingresso Juliette, portão 062. Juliette para o 62, sim.